são ligados ao templo da boa vontade para todo sempre, de forma a atravessar o período do sétimo selo, o silêncio no céu por meia hora. E em seguida, ao tocar das sete trombetas dos sete anjos apocalípticos. Quem confia em Jesus? Não perde o seu tempo. Vamos em frente, por quê? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.